Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera do Broadcast Troy. Sejam todos bem-vindos. Estamos no 185... do seu, do nosso, principalmente de vocês, tá, pessoal? Podcast True White, faz um tempinho que eu não gravo, mas daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso, né? Então sejam todos bem-vindos aí, boa tarde, bom dia, boa noite, ou a melhor hora que você prefere estar nos ouvindo aí, seja o caminho pra casa, pro trabalho, pra faculdade, pra escola, ou até mesmo aí de boa em casa, com os pezão aí, as pernão em cima do sofá aí, né? Ouvindo aí nosso podcast aí, enquanto mata o tempo, né? A galera da madrugada também que gosta de estar ouvindo o podcast aí, esperando o sono chegar. Espero que o sono não chegue antes de acabar a edição do podcast, tá? Não tô torcendo que não dorme não, pessoal, mas vamos ouvir aí, né? E claro, pessoal, sejam todos bem-vindos aí, tá? Pra falar comigo, com o Leozão aqui, é muito fácil, tá? @Leoguina na Twitter ou Instagram, né? E tem também o Léo Guina lá no Facebook, tá, pessoal? Léo Guina no Facebook, Leonardo.Guina no Facebook, lá é Leonardo, lá inteiro, né? E tem também o e-mail, pessoal, o Léo Guina, esse aí é o Léo Guina, né? leoguina@hotmail.com. Pessoal, pode mandar e-mail, pode mandar... tem o WhatsApp também, tá, pessoal? Procura nos grupos lá de WhatsApp da vida, lá que tem eu também lá. Pode chamar pra perguntar, tá? Igual o pessoal chamou aí, eu perguntou, mas cadê as edições do podcast hoje? Pessoal, é o seguinte, tá? Eu tive uma pequena transição aí, né? No meio termo aí, nesses últimos dias aí, né? Agora eu estava trabalhando no horário das 3 às 11, das 3 da tarde às 11 da noite, né? Então eu chegava em casa aí por volta de meia-noite, que o busão demora. Né, pra chegar em casa e tal, tudo, né, vida de pobre assim mesmo, ando de busão e demora. E o que aconteceu, pessoal? Às vezes eu não consegui gravar pra vocês, né, então às vezes tá ficando difícil, aí tive um problema com o computador também, tive um problema no canal lá no YouTube, tá? O canal no YouTube eu resolvi, só que agora eu preciso e conto com vocês, tá, pessoal? Agora eu vou precisar muito de vocês aí, tá? No computador foi tudo resolvido, consegui instalar o Core, resolvi o Core, tá, pessoal? Tem os cards, todo final de semana aí, então, temos os cards aí, os horários dos treinos, do Qualify, das corridas, tá? Vai ser uma fotinha, tento colocar uma fotinha legal pra vocês aí, tá, pessoal? Ah, vocês querem essas fotos aí? Pronto, vamos procurar essas fotos. Só entrar na página do Facebook lá, tá, pessoal? Da Podcast Wide, coloca lá TrioWide, lá no Podcast Trioide, lá no Facebook lá. Lá na página tem, sempre coloco lá, tá? Cards para o final de semana, tá lá, sempre né, todas as categorias que forem correr, né? Tem também, tá, pessoal, não é o assunto aqui, claro, não é NASCAR, né? Mas eu também faço da Fórmula Indy, né? Eu estou ainda assistindo a Bandeirantes, né? Faço ainda da Fórmula Indy ou da IndyCar, como vocês preferirem. Faço também da MotoGP e, claro, pra mim, um legal também, que eu gosto muito, ficou muito legal. Eu tentei seguir igualzinho lá a transmissão lá, os mesmos caracteres que ia usar a transmissão, eu fiz o card, né, da Fórmula 1, tá, pessoal? Então tá bem legal o card da Fórmula 1. Se vocês quiserem colecionar, pedir ouro inteiro aí, que não tem, pode mandar, @Leoguina lá no Twitter ou Instagram, tá, pessoal? Manda lá, manda sempre o dedo lá, né, manda ver lá. E, claro, também tem o Facebook, né, lá na página do Podcast Live, pode me chamar também, se me chama no e-mail, onde quiser que chamar, pode chamar, pessoal. E mandar e-mail também, leoguina@hotmail.com, manda e-mail, só coloca no assunto lá, NASCAR, alguma coisa, podcast, filho da... Eu queria falar uma palavra, né? Tira as crianças da sala, pode colocar lá, pessoal, uma coisa me chama a atenção lá. Talvez chegue aqueles e-mails de compra, né? Quem trouxe, quem não recebe aqueles trocentos e-mails lá daquelas lojas que você nunca compra, mas manda e-mail, né? Enfim, manda lá que talvez ele fique meio perdido ali e eu acabo não vendo. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, tô voltando a gravar agora, né? Resolvi o problema do computador, que tá algum problema também. O microfone queria funcionar. Engraçado também que o microfone não queria funcionar, aí depois desse problema eu não consigo mais fazer ao vivo pelo celular, tá, pessoal? Eu não tenho câmera, né? Preciso comprar uma câmera. Para comprar uma câmera eu fui ver R$1.500, então eu não tenho esse dinheiro agora, vou comprar uma câmera agora, tá? Se vocês me ajudar, com certeza eu vou comprar uma câmera para gravar ao vivo para vocês, tá? E fiz até a camiseta legal pra caramba aqui do podcast Troade, né? Então eu fiz a camiseta pra gravar, mas aí o YouTube me deu essa grande notícia que eu não consigo, eu preciso ter mais de 1.000 pessoas inscritas no canal pra poder gravar, fazer ao vivo pelo celular, tá? Então eu preciso que vocês me ajudem, eu preciso arrumar 1.000 pessoas pra curtir e bombar aquele canal lá do YouTube lá, pra poder fazer ao vivo pelo celular. Eu tinha, procurei, ainda não achei, deve estar lá na casa do meu pai. Eu tinha uma webcam, né? Pela webcam no computador dá pra fazer. Então eu vou procurar essa webcam, já procurei, não achei. Preciso procurar de novo maciçamente, que eu ainda vou achar aquela webcam, tentar ver se ela funciona ainda, instalar, né? E ver o que vai virar, e se eu consigo ou não gravar pela webcam, tá, pessoal? Aí eu consigo fazer o ao vivo com vocês. Ah, mas por que então você não grava pelo celular e manda, né, o arquivo aí pelo YouTube? Porque quando você grava pelo celular, pessoal, manda o vídeo, eu não sei por que que acontece, tá? Mas o áudio fica atrasado. Tipo assim, eu tô falando Japão e ainda tá no vídeo, ainda tá saindo já, né? Eu já acabei de falar o áudio. Então tá, fica atrasado, tem um delay muito grande aí, algumas até umas engasgadas aí, não fica legal. No ao vivo não tem esse problema, tá? Pelo celular. Mas enfim, eu vou encontrar uma maneira aí de a gente conseguir ainda fazer o YouTube lá funcionar, bombar. Eu quero que vocês me ajudem no canal, tá, pessoal? Então, me ajuda lá no canal do YouTube lá, Léo Guina, acho que tá Léo Guina também lá no canal. Procura lá, Léo Guina lá no YouTube, lá vai no YouTube, coloca Léo Guina lá que vai aparecer eu lá, né? É o cara gordo lá, é fácil de achar, não tem problema não. Beleza, pessoal, então voltando aqui à vida normal, né? Eu vou contar assim, não ia contar, mas vou contar. Tive um fight com minha mulher, né? Minha mulher brigou porque assiste corrida, né? Eu falei que ia parar de assistir, mas eu não consigo, tá? Eu não consigo, né? É um negócio mais forte que eu. Vamos ver o que vai virar isso aí. Vamos ver até onde vai isso aí. Beleza, pessoal? Acho que todo mundo que é casado e tem filhos pequenos em casa. Quem tem filho maior não tem esse problema. Quem é casado há muito tempo também não tem esse problema. Quem é solteiro não tem esse problema, tá? Mas quem tá numa uma relação como a minha, um casamento mais novo, tem filho pequeno que requer atenção, né? A gente pensa aí em trazer o segundo herdeiro aí da nossa família aí, então requer mais uma atenção, requer um preparo. É diferente, tá? Quem tem filho de 10 anos, 15 anos já, né? O moleque de 15 anos hoje em dia não quer nem ficar do nosso lado direito, né? Sentar na mesa e almoçar com a gente, quer almoçar na sala, vendo um seriado, ou você fica lá na mesa, lá sentado, lá na mesa, lá feita a mulher almoçando, né? É diferente, tá? Então compartilha aí a opinião de vocês, como que é aí. É o casado mais velho e casado mais novo, né? Então compartilha aí. Então quando chega o filho é diferente, tá, pessoal? Casado, solteiro é diferente, porque você fica lá assistindo corrida, fica lá 50 horas assistindo corrida na televisão, a tua mulher fica 50 horas em outro lugar, mexendo no celular, vai na vizinha, na melhor amiga, vai, sei lá, fazer qualquer coisa, né? Então é um pouco diferente. Agora, casado novo com filho pequeno, realmente temos um problema, né? Temos um problema aí. Mas vamos lá. Seguindo essa número 185, vamos falar o que aconteceu lá em final de semana e pouco. Pessoal, pra mim, na minha opinião, foram boas corridas, tá? Foi um bom final de semana. Eu gostei das duas corridas, principalmente da Am Series, que foi excelente, tá? Eu gostei demais da corrida. Aquelas várias bandeiras amarelas ali mudou, deu um outro tom na corrida, né? No total aí foram 7 bandeiras amarelas e 10 tocas de liderança, tá? Então foi bem bagunçado ali, o Josh Chaga apareceu na liderança, o Cole Custer também, né? O Telewedge que aí tava pronto pra ganhar e o Cole Custer final tomou lá no overtime a vitória do cara, né? Então é cabagunça, então foi legal pra caramba a corrida. Se vocês não assistiram aí, procura lá o VTzinho de 15 minutos lá, tem no próprio canal do YouTube da NASCAR, tá, pessoal? A NASCAR agora esse ano tá boazinha. Os Qualifies, os Practices, soca tudo no canal lá, né? Então ela tá boazinha agora esse ano aí. Coisa de uma semana já tá a corrida completa, né? No outro dia já tem já o review lá de 15 minutos, tá? Antigamente era só da Cup, agora tô falando de outras, das outras categorias também, da Truck Series e também da N-Series, né? Então agora tá bem legal lá o canal do YouTube da NASCAR, dá pra acompanhar bastante. Não perdeu a corrida? Perdeu a corrida? Corre lá e assiste, tá, pessoal? Então, ou você não põe pra gravar, hoje tem essa TV pra assinatura aí, você mete o tempo pra gravar lá e boa. Enfim, vamos seguindo aqui, tá, pessoal? Foi a vitória do Cole Custer, uma corrida muito movimentada, muito disputada. Eu, sinceramente, pessoal, eu assisti essa corrida novamente em fácil, né? Tanto é que eu assisti já duas vezes o VTzinho de 15 minutos lá, e a parte final da corrida realmente é excelente. É muita briga, muita troca, tá? Toda hora os caras saem nas relargadas, saíram lá pra fazer 7, 8, 9, 10, 50, cara lá da lá, todo mundo um do lado do outro, né? Ficou muito legal mesmo a corrida do Sears no sábado lá. Foi muito divertida mesmo, tá, pessoal? Então parabéns ao Cole Custer aí, Cole Custer soma mais uma vitória, né? Vitória essa muito importante do Cole Custer, né, pessoal? Não é. Tanto é que é só importante pra ele essa vitória aí. Mas também. Vem mostrando um pouco o trabalho do Cole Custer esse ano, tá, pessoal? É aquele trabalho, não só esse ano, falei errado aqui, vem mostrando o trabalho dele ao longo da carreira dele. Começou batendo errado, esse ano se firmou e já tá aí o Cole Custer com 3 vitórias, igual o nosso amigo Christopher Bell, que nós sabemos que o Christopher Bell realmente é um bom piloto, tá? Então tá igual o Bell aí com 3 vitórias cada um. O Tyler Reddick vem com 2 vitórias. O Tyler Reddick quase conquistou a sua 3ª vitória e não o Cole Custer, né? Mas no final realmente o Cole Custer tava um carro melhor preparado, né? Tava mais acertado, ele arrumou as coisas ali na última volta lá. E infelizmente o Tyler Reddick não conseguiu segurar o ataque do Cole Custer na curva 3, trazendo pro retão e o Cole Custer ficando com a vitória lá em pouco. O patrocinador ainda foi a Pocono, não sei lá o que, Pocono Green 250, né? Então parabéns aí a todos aí, parabéns ao Shane Briscoe, que fez um bom terceiro lugar, né, pessoal? O Shane Briscoe, eu vou até dar uma olhadinha aqui, mas o Shane Briscoe, eu acho que ele tá isso mesmo, pessoal. São 12 largadas e 6 top 5, tá? Metade das corridas o Shane Briscoe terminou dentro do top 5, tá, pessoal? E 9 corridas dentro do top 2, 9 corridas dentro do top 10, né? Então são 3 corridas apenas fora aí do top 10. Realmente um número muito bom pro Shane Briscoe. Shane Briscoe que tá encarando esse desafio, esse carro 98 aí. Tô gostando muito do Shane Briscoe esse ano aí. Vem na 6ª posição do campeonato, né? Entre, pessoal, os caras que estão classificados entre os 12 aí do top 12 aí do playoff, pessoal. Ele tá atrás apenas dos 4 caras que venceram corridas, né? Que é o Bell, Custer, Wedge e o Annette, né? Esses 4 que venceram corrida esse ano. Ele tá atrás apenas do Justin Allgaier e o Austin Sendrick, né? O Austin Sendrick tá no carro 22, que é um excelente carro. Já ouvi também que era puxar um gancho aí sobre o Austin Sendrick. Ouvi ventilar, pessoal, de uma sarrapeada no Facebook ali, né? Olha aí, o grupo aí que tá de Buda Nascar. Eu consegui achar os caras metendo pau no Austin Sendrick, que o Austin Sendrick precisava ser trocado, porque não virava nada. Tá aí o resultado do cara, né? O cara tá na 4ª posição do campeonato, né? Na 5ª posição dos playoffs aí. Na 4ª campeonato por pontos, né? No campeonato antigo lá, que é campeonato que não vale nada, né? Ele tá em 4º e no playoffs ele tá em 5º porque não venceu ainda, né, pessoal? Então, eu não sei, não entendo ainda. É a mesma coisa querer massacrar, né? O Jimmy Johnson aí, que o Jimmy Johnson tem vitória. Já tem nego falando já que o Jimmy Johnson tem que aposentar, né? Eu não entendo esse ritmo aí, tá, pessoal? Sério, eu não entendo, né? Algumas pessoas como vê as coisas. Então, pessoal, na NASCAR são muitas corridas, né? É uma dica, uma opinião minha, tá? Vocês quiser filtrar isso aí realmente e quiser agarrar isso para vocês conseguirem ver a NASCAR diferente, tá, pessoal? Na NASCAR, pessoal, não existe aquele negócio que bom é quem ganha, né? É bom quem tá na frente, bom é quem é campeão, tá? Na NASCAR não é bem assim, tá, pessoal? Claro que o cara que ganha a corrida sempre vai ser lembrado, né? Mas, por exemplo, o Kyle Busch tem muitas vitórias, o Diego já não tá falando que o Kyle Busch não vale nada, não vira nada, né? Mas enfim. Pessoal, na NASCAR vocês precisam começar, né? Vocês não, eu tô falando pra vocês, mas talvez vocês não pensem assim. Mas talvez quem pensa, a NASCAR precisa começar, pessoal, a gente precisa olhar a NASCAR não como uma fábrica de vitórias, tá? Só vitória que importa. A gente tem que olhar a NASCAR por resultados, tá? resultados. Ah, o cara levou uma punição, igual o Danny Hamlin esses dias aí, né? O Danny Hamlin, na última vitória dele, ele levou uma punição e venceu a corrida, né? Não, não, tipo, foi a última vitória do Danny Hamlin. Então, pessoal, né, tem que ver realmente o bom resultado do cara. Teve o Eric Abirola, se eu não me engano, o Eric Abirola levou 3 punições, eu acho, ou foi o Keselowski, não foi, eu lembro que foi um Ford, não lembro se articulou desse ano, foi esse ano agora, né? Levou 3 punições e o cara ainda entrou dentro do top 10. Ah, mas porque o cara é ruim, não, pessoal, tem que ver o que o cara tá fazendo, entendeu? Conforme o cara tá sendo, o cara leva as punições, conforme o cara é batido, é coletado no acidente, como é que o cara consegue conduzir até o final da corrida, tá? Porque é uma corrida longa, né? É, vários pilotos aí estão para vencer. É uma categoria diferente, não é uma categoria que se é só aquela turma do Midui que vence, né? Você consegue vencer corrida, você consegue fazer bons resultados, né? E tá aí realmente a NASCAR para mudar tudo isso. Por isso que eu gosto muito da NASCAR, né? A NASCAR é bem legal, né? Voltando aqui então pro final de semana e pouco no sábado à tarde, né? É, quero chamar a atenção também do Christopher Bell, que foi no top 5, o Noah Gregson. Esse cara, pessoal, eu já falei dele, tá? Esse cara precisa melhorar um pouquinho o resultado dele, né? Esse cara, nós podemos falar um pouquinho dele sim, né? Afinal, porque ele tá na Junior Motorsports, né? Ele foi aí, ele chegou como um cara aí, no lugar que chegou um cara, pra, tipo assim, se eu falar que pra ser o cabeça da Junior Motorsports, eu tô mentindo, mas chegou com uma aposta muito grande que esse cara poderia desenvolver e acelerar o negócio aí, tipo, ser igual o William Maron, sabe? Igual o Christopher Bell, chegar aquele cara pra decidir porque ele fez, tá? Aí, né, eu vou falar o que eu falava quando ele tava lá no Truck Series, tá, pessoal? Esse cara aí, ele não é daqueles lá, não, né? Não é daquele bom, não. Faz coisas boas, muitas coisas acontecem com ele também, eu preciso ser bem sincero também, né? Muitas coisas acontecem com ele, tentou relou um acidente, um carro bateu lá na curva 3 lá, tava, opa, coletou o nosso amigo aí, Noah Gregson. Mas o Noah Gregson realmente tá devendo aí apenas 2 top 5 e 5 top 10 nessa temporada. Nesse carro que ele tá um pouco abaixo, tá, pessoal? O Austin Cedric, que foi o 7º colocado, o Mike Quanet, o 8º, né? A Junior Motorsports fazendo aí seu grande e excelente trabalho, tá? E a duplinha aí da Callaway Racing, né? Justin Haley, o 9º, e o Austin Dillon foi o 10º, tá? O Justin Haley foi o único Junior Motorsports por fora do top 10, né? Ele ficou aí na 11ª posição, ficou atrás de 2 carros da Cowling Race aí. O John Hamecheck foi 12º, Brandon Brown, Roush está em 14º, Josh Williams, Jeremy Clemens e aí por aí, e é isso aí mesmo, tá? O engraçado que também tem um outro assunto também que eu lembrei aqui, vi aqui, né? O Jeff Hendrick. Jeff Earnhardt foi lá na corrida passada lá no lá em Charlotte, lá terminou na terceira posição, todo mundo, nossa, digo que o Jeff Henry tem que ser um piloto aí, né? O cara tá muito bem, nossa, encaixou demais esse carro com o piloto aí. Que não sei o que tem, começaram a falar um monte de coisa. Pessoal, o Jeff Henry, pessoal, ele não é cara de entregar resultado, sabe? Entendeu? Eu não sou muito, não compacto muito essa ideia do cara aí, sabe? Ele ficou muito bem, claro, conquistou o melhor resultado dele em chart, né? Beleza, tal, tudo, né? Mas, sabe, quando precisa mesmo, quem pode ver que um pouco não foi muito mal. É uma pista difícil, o cara já se complicou um pouquinho mais, entendeu? Momento algum ele chegou lá na frente, momento algum o cara terminou uma volta atrás, né? Momento algum o cara dominou alguma coisa, foi bem. Mas enfim, vamos lá, então. Deixa o Jeff Henrique pra lá. Eu só acho, tá, pessoal? Minha opinião que o Jeff Henrique, ele tá bem porque o carro é bom, né? E o carro bom casa bem quando o cara consegue se manter bem equilibrado na corrida. Então o Jeff Henrique foi muito, muito feliz lá em Charlotte na corrida dele. Mas também, pessoal, falar que o cara casou bem com o carro é tipo pegar igual o Mike Panet, tá, pessoal? Eu não sou fã do Mike Panet, não. Também não quero massacrar o cara, mas é igual o Mike Panet. O Mike Panet, quando desceu, todo mundo achou que ele ia fazer uma coisa. Eu, sinceramente, também achei. Mas, infelizmente, não fez nada. Né? Conquistou uma vitória aí em Daytona aí, mas tá devendo aí um pouquinho o Mike Panet, sim, nos resultados. O ano passado foi péssimo, esse ano ele melhorou um pouco mais, tá? O ano passado ele foi até que muito bem. O ano passado foi péssimo, esse ano ele tá muito bem, tá infinitamente melhor o Mike Panet do que o ano passado. O ano passado se eu não me engano, acho que foi só três top 10 que ele conseguiu nesse caso do Lewis, sendo que ele tá melhorzinho um pouquinho. Bem melhor, não sei, mas infinitamente melhor. Bom, pessoal, seguindo a corrida aqui, tá falando um pouquinho da corrida, tivemos ali o vencedor de estágio, o estágio número 1 que venceu foi o Felipe Costa, o estágio número 2 que venceu foi o Justin Allgaier, tá, pessoal? E claro que venceu foi depois o Felipe Costa, uma excelente, vibrante overtime lá, né, um overtime, aquela relargada lá, uma excelente manobra na curva 3, né, a curva 4 no tempo. Então parabéns a todos aí, gostei da corrida, tá, pessoal? Falando um pouquinho aqui dos playoffs, como que tá, né? O Christopher Bell vem com 3 vitórias, já garantido. O Chloe Kloss agora com 3 vitórias também já garantido. O Tyler Wedge também já garantido, né? E o Marco Anejo também garantido também nos playoffs. O Justin Allgaier vem aí da galera que já tá garantido aí por pontos, né? O Justin Allgaier vem sendo o melhor aí, com 439 pontos. Aí depois vem o Austin Sendrick, Chase Briscoe, John Hunter-Mechek, Noah Gregson, Justin Haley, né? O Ryan Sieg, o Brandon Jones, o Roche Stein vem na 13ª posição, tá? E o Gary Gowdy vem na 14ª posição. Pessoal, as coisas já estão mais difíceis para esses caras aí, eles estão um pouco, para não falar muito longe aí, né, da disputa aí, não sei não, mas é mais ou menos que começa a se encaminhar aí para algo que meio definido já, né, é claro que a diferença do Brandon Jones pro Roche está aí, pessoal, são consideráveis 23 pontos, tá, vamos colocar aqui metade de uma corrida, né, talvez um azar do Brandon Jones aí, uma boa sorte aí, um grande avanço aí do Roche Stein, ele pode realmente levar aí essa vaga aí, né? Ficar com essa vaga aí, quem sabe o Roche Stein encaixa um bom carro aí e vença no Super Speed, ou vença aí no Road Course da vida aí, né? Ou vença no oval pequeno, que realmente no oval pequeno as coisas são mais fáceis, né? Mas enfim, as coisas vão ter meio que caminhado e decididas aí, questão de playoffs, tá, pessoal? Questão de playoffs tá também encaminhada aí. Enfim, esse é o bloco da Xbox Series, tá, pessoal? Então eu volto daqui a pouco para falar da Cup, tá, pessoal?